feira que manda ver. Tchitchitchitchá, chegou pra ficar. Júnior Moreno já vai detonar. Nesse portal te convido pra dançar. DJ Fábio e DJ Gilmar. Esse som é a pura tradição. O novo vem batendo forte. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra do rubi. Marlon Branco, Marlon Branco. Sempre os caciques, Léo e David. De Santa Isabel. Faz a pedra do rubi. Faz a pedra, faz a pedra, faz a pedra.